passa um dia sem que algo escandaloso aconteça. Crimes bárbaros que nos chocam. E como nós interpretamos isso? No início, é necessário que nós possamos conceituar Deus dentro de nós. É o início de qualquer tipo de entendimento. O escândalo é o resultado do erro imoral, revoltante. No sentido vulgar, disse que escândalo é toda ação que choca com a moral ou a decência de um modo ostensivo. O escândalo em si não é a própria ação, mas aquilo que ele provoca, o reflexo do ato. São Mateus narra no capítulo 18 a expressão de Jesus que diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Quando ele fala de que é necessário que venham os escândalos, compreende-se, através dessa passagem, várias leis, entre elas a lei da reencarnação e a lei de causa e efeito. Porque, sendo a Terra um campo de provas e expiações, todos os sofrimentos servem para a lapidação do espírito, para a valorização do que é eterno, para o aprendizado através da dor. Porque depois de tanto fazer o mal e absorver as consequências desse mal, nós percebemos que o bem é o único caminho. Então, dessa forma, apagamos a figura do coitadinho, daquele que não merece o mal que sofre. Nada é por acaso. Deus é justo e as suas leis contemplam todos de forma igual, mesmo que nós não tenhamos entendimento para compreender isso. É por isso que Jesus fala que é necessário, porque um acontecimento, quando choca, ele deve provocar a reflexão e não o vitimismo. No Sermão da Montanha, ele nos disse: bem-aventurados os aflitos. E ele alerta para aqueles que provocam essas situações. Pegamos, por exemplo, um crime hediondo. A vítima precisava dessa experiência dolorosa na carne. Mas não cabe a nós simplificarmos dizendo que é o karma, que é o destino. Nós não conhecemos a história individual e as necessidades desse espírito. O próprio Jesus morreu na cruz em testemunho de fé, e não por prova ou por expiação. Os nossos julgamentos são muito pequenos para poder, muitas vezes, compreender o que encerra cada situação. O causador do crime, ele ainda faz porque ainda propaga o mal. Ele age em discordância com os objetivos da vida, que é o bem, que é o amor, que é a caridade. E ele está semeando para o futuro uma colheita indigesta. Porém, mesmo sendo mal, ele serve de instrumento para essa justiça divina. Deus se serve de todos aqueles que, de alguma forma, estão agindo, estão fazendo alguma coisa. E esse que é mal, ele vai servir para oferecer a lição àquele que está necessitando. Ele vai provocar o sofrimento daquele que precisa. Essa possibilidade, ela só acontece porque nós atraímos, ou porque nos atraímos uns aos outros. É a vontade encontrando os meios de realização. Não existe se. Nós tentamos justificar, encontrar respostas no acaso, na fatalidade, acreditando muitas vezes que estávamos no lugar errado ou na hora errada. Mas está tudo certo. E tudo passa desde que nós possamos aproveitar o ensinamento. Deus é bom e justo, E a nossa fé precisa compreender isso, para que assim nós nos ocupemos das nossas tarefas evolutivas com responsabilidade e consciência. Cada situação que nos envolve, mesmo que indiretamente, nos traz uma oportunidade de crescimento, de aprendizado. É nisso que nós devemos pensar. No projeto que nós fazemos parte, que é o projeto Vida. E dessa forma, nos colocarmos de uma postura útil para realmente fazermos com que ela aconteça. Que Deus Pai nos ilumine e nos abençoe a todos. E que assim seja.